Há duas semanas atrás, eu tive a alegria de poder trazer algo do Senhor para todos nós. E eu não sei quantos estavam aqui, mas eu queria lembrar sobre que eram coisas para que nós, como igreja, fôssemos cheios do Espírito Santo e nos mantivéssemos com o Espírito Santo, cheios. Nesses últimos tempos, isso sempre aconteceu, mas nesses últimos tempos, Jesus disse que nos últimos tempos, as coisas iam se tornar difíceis. Iam surgir pessoas que iam tentar enganar, o amor se esfriar de quase todos. E nós estamos vendo as coisas acontecerem rapidamente. Não estou falando só de catástrofes, que a gente pode ver ali em Mateus 24, 23, ali, algumas coisas que Jesus profetizou sobre os finais, o final dos tempos. Não é finais, porque só tem um final, é só o final dos tempos. Mas pela situação que a gente vê no mundo. As coisas estão se tornando difíceis. No sentido das multiformes maneiras que o inimigo tem enganado as pessoas e tem tentado separá-las de Deus, dizendo desde que Deus não existe, até confundindo as pessoas. E nós, como eleitos de Deus, nós temos que estar firmados na palavra, que é a nossa âncora, o nosso guia, a vida de Deus, para nós não estarmos sendo enganados, ou pelo menos, né, Satanás, não posso tirar eles de Cristo, mas posso atrapalhar a vida deles. Então nós temos que estar firmes, cheios do Espírito Santo, que está em nós, que habita no nosso espírito, que está unido com o nosso espírito. Então eu falei para vocês que primeiro nós, segundo aquele texto da nossa amada irmã, nós vamos conhecê-la lá, eu tenho certeza disso, da viúva, em que o profeta fala para ela sobre o óleo que ela precisava derramar nas vasilhas para encher as vasilhas. Essa mulher não tinha como pagar uma dívida, seus filhos iam ser retirados, ela era viúva de um profeta. E aí Deus colocou no meu coração que nós precisamos de algumas coisas para ser cheios do Espírito Santo. E aí vimos a primeira coisa, que seria desejar ardentemente Jesus. Essa mulher tinha uma necessidade muito forte, ela desejou ardentemente, foi buscar o profeta. Depois, ela teve uma atitude humilde. Depois, ela teve uma atitude de fé. Depois, ela obedeceu. E no fim de toda a coisa, ela traz o óleo, vende, e uma atitude de repartir. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, nós temos um ensino apostólico de como ser cheio do Espírito Santo. Falando entre nós com hinos, salmos, dependendo de Deus, não desprezando profecias, não apagando o Espírito, não entristecendo o Espírito, mas naquele texto Deus me fez assim, ver primeiro para mim e para vocês, sobre essas maneiras de nós sermos cheios e constantemente cheios do Espírito, humildes, desejando Deus, tendo fé. Ela creu na palavra do profeta e fez o que o profeta tinha dito. Ela se humilhou, ela foi obediente, todos os detalhes, ela fechou a porta sobre a família dela e fez, e o que aconteceu foi que ela encheu as vasilhas e pôde depois pagar sua dívida. E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que deseja ardentemente Jesus, uma igreja que é humilde como Jesus é, uma igreja que tem fé no coração derramado pelo Espírito Santo, uma igreja que obedece para ser cheia do Espírito Santo, uma igreja que se dá aos irmãos e àqueles que ainda não conhecem, cheia do Espírito Santo, é uma igreja com uma visão correta. A nossa visão precisa ser correta. E a nossa visão só vai ser correta se nós tivermos uma visão de acordo com as Escrituras. Eu queria ler com vocês aqui alguns textos E nós vamos juntos. O primeiro texto é Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2. É um dos primeiros ensinos de Jesus, e é um ensino tão especial que tem se falado sobre o sermão do monte, ou o sermão da montanha, algumas traduções trazem. Mas por que que eles trazem isso? Porque no versículo 1 se fala desse monte. Mas eu queria que nós não ficássemos assim detidos nesses detalhes, mas alguns detalhes que Jesus falou com seus discípulos. Mateus 5, 1 diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E no versículo 2 diz assim: e ele passou a ensiná-los, dizendo. Este ensino foi dado aos discípulos. As multidões receberam esse ensino também, mas a gente pode ver pela Escritura que Jesus vem, nesses próximos capítulos, ensinando aos discípulos. Quem é discípulo? Aquele que um dia reconheceu Jesus, recebeu Jesus como seu Senhor, o seu Salvador, e agora segue a Jesus. É filho de Deus, discípulo de Jesus, co-herdeiro com Cristo, irmão de Jesus. Você sabe que vocês são irmão de Jesus? É ruim, hein? Que nem o pessoal fala, tá ruim de irmão, hein? Irmão de Jesus. Vocês são simplesmente irmãos e irmãs do Rei do Universo. Eu nunca pude entender muito o negócio de irmão no colégio, ajudando o outro, né? Porque às vezes tem aquele irmão mais velho que quando mexem com o irmão mais novo, ele diz assim, vou chamar meu irmão mais velho. É? E aí o carinha que quando vê aquele, oi, tudo bem, já dá um susto, irmão grande, né? Eu nunca tive isso. Como eu fui filho único, eu sempre catipluf, catipluf. Mas agora eu digo, vou chamar meu irmão mais velho. E olha que ele tem poder. Então quando o diabo começar a incomodar vocês assim, ó, tu sabe, eu tô com meu irmão mais velho. Vou chamar ele aqui, olha, e ele tá comigo e está em mim. Então, a primeira coisa que Jesus falou, que eu queria que nós notássemos, que esse ensino desses dois capítulos, 5, 6 e 7, são ensinos para os discípulos. Toda a palavra é ensinada para os discípulos. Mas aqui Jesus falou, olha, eu me sentei e vou ensinar aos discípulos. E eu queria que nós olhássemos uma parte desse ensino. De todo o ensino que é a palavra para nós como discípulos, eu queria que nós olhássemos um pedacinho pequeno nessa noite, Mateus capítulo 6. Um capítulo depois desse que nós estamos vendo. Mateus 6, 22. Jesus diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Ele está ensinando para os discípulos. Então ele informa para nós. Os olhos são a lâmpada do corpo. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem o olhar correto de Jesus. Uma igreja que tem os olhos como lâmpada do corpo e olhos bons. Diz assim Jesus, se os teus olhos, meus irmãos, forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se eu enxergar Jesus, toda a minha vida vai ser cheia de luz. Deus é luz, diz a palavra, e nele não há treva nenhuma. Então, Jesus segue ensinando. Depois fala assim, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo está em trevas. Ele fala, os olhos são a lâmpada, bom, vai trazer luz, se tiver, forem maus, vai trazer trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grande trevas serão. Jesus trouxe esse ensino. É impressionante assim como a gente vê sobre o olhar, o nosso olhar, como igreja. Eu estava anotando em casa hoje e me lembrei de um texto, não sei se os irmãos vão concordar comigo, Mas eu gostaria que nós pensássemos dessa maneira também. Não só individualmente, mas como corpo de Cristo. Vamos ler 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios 12, 27 diz uma coisa sobre nós que eu queria... Nós já sabemos, mas eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? Ó, 1 Coríntios 12, 27. Ora... Juntos, vamos lá. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Quando Jesus fala isso para os discípulos, certamente ele estava falando sobre a vida de cada um daqueles 12 que estavam com ele. Mas o Espírito Santo me lembrou que nós agora somos o corpo de Cristo. Então nós temos que ter olhos bons. Porque se nós tivermos olhos bons, o corpo de Cristo será todo luminoso. Satanás luta contra Jesus. Ele não quer pegar aqueles que ainda são dele. Ele tenta fazer com que esses que não conhecem Jesus não o conheçam de maneira nenhuma. Mas quanto a nós, corpo de Cristo, ele luta para que a gente desvie os nossos olhos de Deus e a gente coloque em qualquer outra coisa, em nós, no tempo, nas necessidades, qualquer coisa, desde que os olhos sejam desviados de Cristo. Se nossos olhos forem bons, e é isso que eu quero falar essa noite com vocês, nossos olhos bons e aqueles olhos que estão constantemente em Cristo, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai olhar sempre para Cristo, todo o nosso corpo, todo o corpo de Deus vai ser luminoso. Falando para um grupo de irmãos, há uns meses atrás, eu falei uma coisa e eles concordaram assim, né? Eu ouvi dizer, eu falei com eles, vocês já ouviram dizer isso? Eles dizem o quê? Eu digo assim, às vezes a gente ouve dizer assim, eu prefiro fazer negócio com incrédulos que com irmãos. Eu tenho menos problema com incrédulos que com irmãos. Não sei se vocês já ouviram isso. Eu digo, que vergonha para nós. Que vergonha. O corpo de Cristo não está luminoso. Jesus vem buscar as nossas vidas e nós temos que estar cheio da presença de Deus, constantemente na presença de Deus. Eu estou tentando achar aqui um versículo que eu não anotei. Aqui, ó. Vamos dar uma voltinha ali em Mateus. Mateus 5, olha como é importante o olhar. Mateus 5, 27. Diz assim, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, isso Jesus está ministrando com os discípulos, qualquer que olhara para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Jesus falou em mulher porque ele está ministrando para 12 homens. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus olhos, dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Olhar com intenção impura. Vejam para vocês como o olhar é importante. A pessoa não teve o ato de adultério. Ela olhou com intenção impura. E aqui a gente pode colocar também, para as irmãs, aquela irmã que olhar a um homem com intenção impura, já adulterou no seu coração. Se ela for casada, adulterou. Se não for casada, ela está fornicando, tem problema também. Então, o que acontece? Olhe como o olhar é importante. Mas eu quero, isso aqui é uma coisa prática para os discípulos, aqueles 12 homens que estavam começando o ministério com Jesus, que tinham necessidades, Jesus foi ensinando, mas eu quero trazer para nós hoje, como igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem revelação de Deus. Vamos abrir juntos, lá no último livro, o livro da revelação, o livro de Apocalipse. No comecinho do livro, Há uma coisa que me chamou a atenção. No capítulo 1, João fala sobre... vamos ler junto aqui, 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátamos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele tinha sido preso nessa ilha, essa ilha é uma ilha de prisão. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Agora ele está falando de uma revelação. Deus o colocou naquele dia, no dia final. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem com vestes talares e cingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Se nós olharmos alguns detalhes sobre visão, a palavra de ver nesse texto, vem falando ali, no versículo 12, voltei-me para ver. E no meio, né, e no versículo 12 também fala, vi 7 candeeiros. A sua cabeça era branca e vem falando na mão direita, olha o versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés, como morto. Nós sabemos que essa revelação, essa pessoa é Jesus. Eu quero lembrar para vocês, relembrar, não lembrar, porque vocês já sabem, mas eu fico sempre relembrando para mim também. João era um dos discípulos que teve no Monte da Transfiguração, que ficou pertinho da cruz de Jesus e pôde ouvir algumas coisas tremendas. Ele falou para João, João, está aí a tua mãe, a Maria. Maria, está aí o teu filho. Ele delegou o cuidado da Maria para João. Ele ouviu coisas preciosas. Sempre quem está perto de Jesus ouve coisas preciosas. É um princípio para nós também. E esse João conhecia Jesus. Esse João foi cheio do Espírito Santo. Esse João é um dos apóstolos, o apóstolo do amor, como dizem muitos, por causa das cartas de 1ª, 2ª e 3ª João. Mas esse João, com toda a experiência dele, quando ele está preso naquela ilha, por causa do amor de Cristo, e olha, queridos, não é fácil. Esse homem era já velhinho, possivelmente nesse tempo o último apóstolo vivo, não tenho certeza, né, João, não sei, mas eu acho que era o último apóstolo vivo. E ele tem uma revelação. E quando ele vê Jesus, ele cai como morto. O Espírito Santo fez uma colocação para mim. Nós, como igreja, temos que ter essa atitude de João. Quando a gente vê Jesus, a nossa única atitude é cair aos pés dele. E ele vai nos trazer de vida, como trouxe com João. A visão correta, uma igreja cheia do Espírito Santo, tem uma visão correta de Cristo. Jesus é o Senhor. Jesus está voltando. Jesus nos ama. Jesus nos perdoa. Jesus nos cura. Jesus nos transforma. Jesus transforma todas as pessoas. Jesus tem poder para mudar as pessoas. Cada um de nós tem uma história. E Jesus mudou nossa história. A minha história não é muito escabrosa, assim, não me envolvi com drogas, casei sem ter relação sexual com nenhuma mulher, casei com 27 anos, mas em outras coisas, terrível. E a minha herança, segundo a herança que meu avô e meu pai tinham, de uma herança de envolvimento com o ocultismo. Em sociedades secretas, coisas ocultas, coisas das trevas, Deus chegou lá e interrompeu isso. Então, se Jesus pode salvar uma pessoa como eu, pode salvar qualquer pessoa, como dizem. Porque todos nós temos uma história. Alguns mais difíceis, outros mais sofridas, mas a solução para a nossa história foi Jesus. Amém, queridos? Eu não tinha droga nem nada, eu ia feliz para o inferno. Imagina quando eu acordasse, eu estava mal na parada. Uns sofrem, não, eu sei o que é sofrer. Eu não conheci muito o tipo de sofrimento, como alguns falam. Mas, depois que eu me converti, eu vi onde Deus me tirou. O que aconteceu? Quando Jesus me encontrou, ele me deu, como fala Apocalipse, colírio para os meus olhos. E eu comecei a ver. Nós, como igreja, muitas vezes não vemos Jesus como temos que ver. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo vai conseguir ver Jesus como ele é. Muitos dos nossos problemas internos, congregacionais, na cidade e fora dela, muitos dos problemas são porque nós não vemos Jesus. E não vendo Jesus como ele é, nós não conseguimos ver nosso irmão como ele é. Vamos ver Mateus capítulo 16. Do versículo 13. Esse texto que nós sabemos que o Pedro falou com Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: o povo, uns dizem João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Nós podemos receber essa pergunta de Jesus: quem eu sou para ti? Ele perguntou: o que estão dizendo de mim aí? Ah, profeta, né, Elias e tal. Mas vocês que estão andando comigo esse tempo todo. E aí o Pedro, por revelação do Espírito Santo, isso é importante, porque aí vai fazer o link com o que eu tenho falado. O Espírito Santo é que nos traz revelação de Jesus. Ele disse assim: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus não deu outra, disse assim: tu é feliz. Porque isso foi te revelado. Meu irmão, minha irmã, fica feliz. Tu recebesse revelação que Jesus é o Cristo. Jesus disse: Pedro, tá feliz, Pedro. Vê como a gente precisa de revelação. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja com revelação. E aí nós vamos ser felizes, porque vamos ver Jesus como ele é. É tudo para nós. Jesus pode tudo. Uma revelação. Quero que a gente passe um pouco adiante, vamos ler Lucas. Outro texto que nós conhecemos, Lucas capítulo 2, por favor. Do versículo... Vamos ver se é isso mesmo. Isso. Não é esse texto de Lucas. Não, mas se eu achar Lucas em João, vai ser difícil, irmãos, perdão. Vou ter que aumentar o grau dos meus óculos. Lucas capítulo 2, eu estava em João capítulo 2, isso é. Onde é que isso... Cadê o texto que eu estava vendo? Amado Lucas, o médico amado. Lucas capítulo 2, do 25. Isso. Ah, está aqui o nosso amado Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele e revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou pelos braços, louvou a Deus dizendo: agora podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, e luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. O versículo 30 fala aqui: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 26. Revelaram-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. A obra do Espírito Santo é nos levar a ver Jesus. A principal obra dele. A palavra fala que em Jesus estão todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Tudo para Jesus. Tudo para Jesus. Por que que às vezes nós como igreja temos que retomar esses assuntos e retomar esses assuntos? Vem um irmão e fala no grupo sobre olharmos para Jesus e vai nos falando, vem alguém aqui e fala sobre isso. A gente está lendo e Deus fala sobre isso. Por quê? Porque nossos olhos são tentados sempre, naturalmente, a olhar para vários lugares. Uma pessoa de olhos fixos, normalmente de olhos fixos, ela está ou pensando em alguma coisa ou com algum problema. A pessoa está assim, tu fala com ela, ela vira assim, né? É uma pessoa com dificuldade. Ou então, ah, sim. Então isso é uma coisa da nossa natureza. Nós estamos olhando as coisas boas, as dificuldades. Mas Jesus sempre traz assim, ó. O Espírito Santo fala, agora vamos olhar para Jesus. Mas vamos olhar para Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja cheia de Cristo. Uma igreja que não tem os olhos com adultério, com as coisas do mundo. Nem pessoalmente, homens e mulheres, mas nem como corpo de Cristo. Nós não estamos envolvidos com as coisas do mundo. Nós queremos olhar firmemente para Jesus. E olhando para Ele, nossos olhos, que são lâmpadas, vão estar cheios de luz. E o nosso corpo, o corpo de Cristo, vai ser cheio de luz. Mas isso precisamos por revelação do Espírito Santo. Eu quero te animar, assim, eu me animo. O Espírito Santo é muito bondoso com cada um de nós. E uma das grandes coisas que ele tem feito, assim, durante toda a minha vida, e espero que ele continue fazendo, porque ele vai fazer mesmo, é me animar. Naturalmente, uma pessoa meia falante, como eu, assim, eu sou quieto, eu tenho uns extremos. Assim, eu falo, falo, depois, essa é a minha natureza. Você me dá um corte, às vezes eu falo assim, não, eu fico quietinho. Ele não é um cara feliz. Não. Nem sempre o muito falante é feliz. E nem sempre o quietinho é infeliz. Agora, o falante ou o quietinho sem Jesus, eles dois são infelizes. Só Jesus nos traz felicidade. Amém, queridos? E para vermos Jesus, temos que ser o quê? Cheios de Espírito. Somos de revelação. Revelação vem a totalidade que Jesus é. E eu queria ver com vocês duas coisas. Depois dessa introdução, essas coisas são pequenininhas também, cheios do Espírito Santo, olhar para Jesus. Os nossos olhos são importantes. Eu tenho um hábito que estou até sempre repensando. De manhã eu tomo café, né? E às vezes na disputa entre ler a Bíblia no café e tomar o café na frente do computador para ver as notícias, eu confesso que a Bíblia tem perdido algumas vezes. Eu fiz um propósito de Deus, eu quero começar o dia lendo 10 salmos. Nem que eu tenha que começar o dia mais cedo. Então eu levo meus filhos ao colégio, 6 e pouco nós levantamos, levo meninos ao colégio, volto, ainda tenho um tempo, antes de tomar café, e aí Às vezes eu trago a minha xícara, eu tomo café e clico lá e vejo as notícias. Ah, fulano, Beltrano, o jogo, a política, as coisas, né? Os meus olhos estão lendo aquilo. Hoje em dia, como é, sempre foi, mas hoje em dia como é forte essa leitura. Como é forte essas coisas que atraem o nosso olhar. Mas eu quero dizer que como igreja, a gente até pode ler o jornal, não tem nenhum problema ver, mas é bom ser bem informado, para ver que Jesus está voltando mesmo. Mas o nosso olhar como igreja tem que ser em Cristo. Olhar para Jesus. Olhar para as Escrituras. Olhar para Jesus e olhar para as Escrituras, para a palavra, e ler, e ler, e ler. Hoje o meu filho mais velho falou assim, ué, tu vai a algum lugar hoje? Estava a Bíblia dentro do carro. Eu digo, não, enquanto vocês estavam descendo, eu estava lendo as Escrituras. Ele estranhou, quer dizer que eu não faço isso sempre. Estou confessando aqui, irmão, tem que... Mas enquanto o carro está aquecendo, enquanto eles estão descendo, dando tchau para a mãe lá, eu tenho mais ou menos uns 3 minutos. 3 minutos dá um monte de versículo. Ou não dá? Faz um teste. Quantos versículos tu lê em 3 minutos hoje? Chega em casa, esse não dá um monte de versículo. Olhar para Jesus e olhar para as Escrituras. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que não vai ser enganada, é uma igreja que olha para Jesus e olha para as Escrituras. Que atitude nós temos que ter como igreja em relação às Escrituras, em relação a Jesus, no sentido de nosso olhar? Tem um texto lindo que a gente colocou, os Gottfriedson colocaram no seu disco, quando lançaram o disco. Os antigos, talvez tenham esse disco por aí. Está em Mateus 17, e o Espírito Santo me fez lembrar isso. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Tomou Jesus consigo e os levou em particular. Jesus quer te tomar com ele e te levar em particular. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa, de novo, ó, luminosa, os envolveu, e eis vindo na nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços. Fecha lá com 1 João, que João fez. Tomados de grande medo, só que lá não tinha medo, aqueles tinham medo. Que não eram cheios do Espírito Santo. Atos não tinha sido escrito ainda, Pentecostes não tinha acontecido. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Quando eles levantaram os olhos, eles viram quem? Jesus. Eu entendo, meus irmãos, entre outras coisas, que eles eram judeus. Moisés e Elias eram importantes para eles. Mas Deus estava dizendo assim, agora Moisés e Elias têm passado. Agora, olhem somente para Jesus. Hebreus fala sobre isso, capítulo 1. Deus falou muitas vezes pelos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então ali é um sinal para nós como igreja. Quem nós temos que olhar? Jesus. E onde Jesus está? Nas Escrituras. Olharmos para Jesus e não olharmos para mais nada. Essa é a primeira coisa que temos que fazer na prática. Como uma igreja cheia do Espírito Santo, já que o nosso olhar é definitivo, já que, não definitivo, é Daqui a pouco vem a palavra. Já que o nosso olhar é importante para Deus, já que o nosso olhar define se estamos nas trevas ou não o que nós olhamos, nós temos que olhar para Jesus. E como é que eu olho na prática para Jesus? Olhando as Escrituras. Se eu não leio a Bíblia, se eu não medito na Bíblia, eu não vou conseguir ver Jesus. A gente fala, eu vejo Jesus no meu irmão, e é verdade. É verdade. Hoje eu pedi um socorro e dois irmãos, um do lado de lá e um do lado de cá, estão me socorrendo. Eu posso ver Jesus na vida desses irmãos que estão me socorrendo. Mas Jesus, para ser visto, tem que ser visto nas Escrituras. A igreja tem um cabeça, é Jesus. É importante isso, queridos. Então, o Espírito Santo vai te levar para ver sempre a Jesus. Se nós não olhamos a Jesus, nós vamos ver outras coisas. Nós vamos ver os irmãos com problemas. Nós vamos ver as dificuldades do nosso mundo. E elas estão aí mesmo. Jesus disse assim, ó, vocês no mundo vão passar por aflições. Ponto. Ele falou só isso? Não. O que ele falou no finalzinho? Mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Imagina se Jesus dissesse assim, no mundo vocês vão passar por aflições. Tchau, estou indo fazer curas. Os dois iam ficar assim, meu Deus do céu. Mas ele disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que, que eles estavam fazendo? Eles estavam olhando para Jesus. Olhar para Jesus constantemente. Não tirar os olhos dele. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que se humilha, uma igreja que deseja Jesus, uma igreja que tem fé, uma igreja que é obediente, uma igreja que reparte o que recebe de Deus, é uma igreja cheia do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai nos levar sempre a Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós estamos com problemas. Vamos ver tudo sob a ótica de Jesus. Como Jesus faria, como Jesus trataria, sempre olhando para Jesus. E a segunda coisa é como vamos olhar para Jesus. É um texto que também nós conhecemos de Hebreus capítulo 12. Um texto que temos ouvido desse púlpito aqui e nos grupos caseiros, e Deus tem falado conosco pessoalmente, vários irmãos têm falado sobre esse texto. Hebreus 12 diz assim, um diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha e está assentado à destra do trono de Deus. Como é que eu tenho que olhar para Jesus? Firmemente. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de andar de barco, um barco grande. É uma coisa interessante, um barco grande. Grande que eu digo assim, ó. Que tamanho? O pessoal que vai ouvir o CD não vai entender, mas mais ou menos assim uns 40 metros tem até lá, não sei. Eu sou ruim de metragem. Lentes, me ajuda até lá o fundo daqui. 20 metros? 20 metros, um barco de 20 metros. Eu peguei um barco de 20 metros e nós entramos mar adentro. Foi a única vez que eu entrei, não quero entrar de novo. Aí veio o mar, né, nós estávamos saindo ali do rio Mampituba, ali em Torres. Bem legalzinho, riozinho, tranquilo, né? Dando tchau, assim, né? As pessoas dando tchau. Aí ele saiu dos molhos e entrou o mar adentro. Para quem está acostumado, tudo bem. Quando eu olhei para o lado, eu vi uma parede de água, assim, a uns 4 metros de mim. Eu digo, afundamos. Eu não sabia, né? Teoricamente eu sabia que o mar faz assim, né? A gente passou a arrebentação, que já foi um enjoo passar naquele negócio da arrebentação. Mas, quando eu olhei aquela parede de água, assim, tinha um toldo em cima do barco, e eu não via a crista da onda, eu só via aquela parede. se levantar, ou levantar-se, o que eu fiz foi agarrar o meu filho menor, e nós dois ficamos o tempo inteiro agarrados um no outro, e eu agarrado no banco, orando. Não vi passeio nenhum, só olhava assim, né? É bem verdade que quando eu vi assim, a onda baixou, eu digo, ó, oh, e subiu de novo, eu digo, ah, então não é tão... Mas eu e o nosso Luquinhas, nós chegamos molhados os dois. Ele nem respirava, nem eu, assim, agarrado. E a Carmélia e o Exas lá na frente, na proa do navio. E eu só soltei aquela cadeira, eu senti dor na mão. Só soltei aquela cadeira quando entrou no rio de novo. Gostaram? Eu digo, não. Queridos, por que a gente tem que olhar firmemente para Jesus? Porque o barco da nossa vida faz assim, sabe? E aí a nossa tendência é olhar para onde? Água. Meu Deus, é só água. Jesus, onde tu estás? A gente conhece a história dos discípulos. Eles eram homens experientes, mas se assustaram, porque eles conheciam, achavam que aquele negócio ia dar ruim. Eles, não, desse tipo de levantar de água nesse lago aqui, vai dar fundamento. O que eles fizeram? O que a gente tem que fazer? Foram e acordaram Jesus. Só que Jesus não está dormindo. Não dormita aquele que te guarda, diz a palavra. Ali Jesus estava cansado, mas agora ele não dorme mais. Eles correram para Jesus. Então, quando o barco da nossa vida fizer assim, ó, a gente tem que fazer assim, ó. Tá? O normal é a gente fazer assim, né? E olhar para baixo. Mas Jesus está lá, a gente faz assim, ó. Também não vou entender o pessoal do que vai ouvir o CD, né? Mas assim, mantém os olhos firmes em Jesus, independente do balanço do barco. Mantém os olhos firmes em Jesus, independente do balanço do barco. Queria ler mais dois textos com vocês sobre esse ver Jesus. Nossos olhos são importantes. Como pessoa, nós temos que olhar coisas santas. Mas como igreja, nós temos também que olhar essas mesmas coisas. Jesus. Nós temos que cuidar o que nós pomos pessoalmente diante dos nossos olhos, mas como igreja cheia do Espírito Santo, nós podemos ter certeza que se nós obedecemos ao Espírito Santo, ele nos vai levar a ver Jesus. Primeiro, só ver Jesus. E depois, olhar Jesus firmemente. Ver Jesus e olhar Jesus firmemente. Nessa noite, essas duas coisas. Ver Jesus e olhar Jesus firmemente. Pessoal do meio, ver Jesus e olhar Jesus firmemente. Ver Jesus e olhar Jesus firmemente. Por que isso é importante? Porque nós temos situações na nossa própria vida, e o inimigo faz isso também em todas as pessoas, e se levanta contra a igreja para que a gente tire os olhos de Jesus. Ah, aquele líder ali, não gosto do jeito que ele me olhou. Não vou mais congregar naquela congregação. Eu me lembro uma vez que nós reunimos o Teatro Presidente e que, infelizmente, faltou vinho. Era uma taça, era ceia, e a gente veio servindo a taça assim, né? Eu estava ali, perto dessas pessoas, e a taça veio sendo servida, chegou numa pessoa... Faltou vinho. Aí a pessoa voltou lá, encarregou o vinho de novo, né? E só que esqueceu dessa pessoa. A próxima que ele ia servir. Começou a servir pelo outro lado, não me lembro, mas pulou ele. O que que ele disse? Não venho mais aqui, vou embora da congregação. Os irmãos não me serviram. Queridos, é muito difícil dizer assim, irmão, eu não tomei ainda. Não. O que que esse irmão caiu no conto do diabo? Ele olhou para uma falha que não é nada de grave de um irmão. Então, queridos, quando nós começamos a olhar para algumas coisas que nos tiram os olhos de Jesus, nós vamos tomar água. Tirou o olho de Jesus, entra na água. Gálatas capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Havia uma mistura nessa igreja. Paulo começou a ministrar com eles porque eles estavam aceitando algumas coisas dos judaizantes e as pessoas querendo trazer uma mistura com graça e lei do Velho Testamento. Então ele diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Isso é uma igreja, amados. Paulo chegou assim: vocês estão ficando bons na carne e estão esquecendo de Cristo. Agora, olhem esse detalhe aqui, ó. Versículo 1. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujo os olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eles tinham visto Jesus. Mas o que aconteceu? Chegou as pessoas lá e disseram: ah, não, realmente, salvo pela graça. Mas tem que guardar isso, tem que circuncisão. E começaram a trazer, e o pessoal disse: ah, mas será que... É, mas de repente... É. Eu não me lembro se essa igreja aqui é uma igreja gentílica, mas o fato é que eles começaram a trazer um ensinamento e começaram a misturar as coisas, começaram a balançar o barco das pessoas. E as pessoas não tinham os olhos fitos em Jesus. E quando a gente não tem os olhos fitos em Jesus, nós confundimos a doutrina, que é simples. Então, queridos, o mesmo aconteceu lá em Corinto, não vou ler o texto agora aqui, mas Paulo fala: vocês têm divisões, vocês têm problemas, vocês têm isso e aquilo. O que estava acontecendo com essa igreja? Eles estavam tirando os olhos de Jesus. Então, queridos, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que é humilde, uma igreja que deseja Jesus acima de tudo, uma igreja que obedece, uma igreja que reparte, uma igreja que tem fé, é uma igreja cheia do Espírito. E o Espírito Santo vai nos levar a quê? A ver Jesus. E as duas coisas, temos que olhar Jesus. Levantar nossos olhos e ver somente Jesus. E ver de que maneira? Firmemente. Quero de novo avisar meus irmãos, o mundo, a nossa carne e o inimigo não querem que a gente veja Jesus e muito menos que o vejamos com firmeza, no sentido fixos nele. Vocês se lembram o finalzinho do versículo de Lucas, quando Jesus entrou na sinagoga e leu aquele texto de Lucas? O que diz o finalzinho? Jesus leu o texto. Vamos ver se nós achamos juntos aqui. Isso, Lucas capítulo 4. Nós temos que fazer, temos essa atitude aqui, ó. Capítulo 4 diz assim, vamos ver o 17, 4:17. Então lhe deram o livro dos profetas Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E todos na igreja tem os olhos fitos nele. E Jesus vai abrir a escritura sobre nós e vai ministrar conosco. Olhar para Jesus, ver a Jesus e olhar firmemente. Amém, amados? Esse é o nosso coração que nós queremos, né? Quero confessar que às vezes a gente, né? Não sei se só eu só, mas às vezes o barco dá uma balançada. A gente olha para a gente mesmo, para a água, né? Não. Para Jesus. Senhor, eu e meus irmãos precisamos sempre de estar sendo lembrados que temos que olhar para Jesus. Senhor, os afazeres, as necessidades e muitas outras coisas podem, às vezes, nos desviar os olhos. Mas nós queremos pedir ao Teu Espírito Santo que nos conduza, Tu que habita em nós, Espírito Santo, nos conduza a olhar para Jesus. E de uma maneira simples e firme. Queremos olhar no meio da tribulação, queremos olhar na alegria, queremos olhar na fartura ou na escassez. Queremos orar, Senhor, de todo o nosso coração, queremos ter os olhos iluminados, nossos olhos bons como igreja, olhando Jesus, recebendo luz, dele sendo luz, Senhor, reflexo da vida de Cristo em nós. Tu falaste que nós somos luz do mundo. Guarda nossos olhos, tanto como igreja, Senhor, como congregação aqui da Monteiro, como igreja nessa cidade de Porto Alegre, como também individualmente, Pai. Cada um de nós, guarda-nos para que olhemos para Jesus e de uma maneira firme. E aí nós vamos ter toda a revelação e todo o cuidado do que tudo que Tu quer de nós. Obrigado pelos meus irmãos. Fortalece meus irmãos. Durante essa semana, te revela a eles, te revela a mim. Nós precisamos de Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, que agradecemos, Paizinho. Amém. Queridos, o João fez assim, pode pedir para os irmãos. Enquanto marcha essa parte, tu não bota, tá, Marcia, que já... Queria que a gente pudesse levantar e dar um abraço no irmão. Assim, irmão, olha para Jesus. Vai, olha firme para Jesus. Dá um abraço aí. Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus.